Nessa cidade, o velho, a criança, implorando um pedaço de pão. Será que a dor sentida por outra pessoa já não comove ninguém? Será que não existe mais a diferença entre o mal e o bem? Procuro compreender, eu tento e não consigo. Não há quem ofereça um abraço, amigo. É hora do mais forte, o fraco fica sem ter opção. O mundo é dos espertos, frase mais ouvida. Perigo é não concordar. Nem sempre se respeita o valor da vida. O amor não tem lugar. Jesus é toda esperança, não há socorro em ninguém, ninguém mais. A solução é se tornar criança nas mãos do Príncipe da Paz. Jesus é toda esperança, não há socorro em ninguém, ninguém mais. A solução é se tornar criança nas mãos do Príncipe da Paz. Por que se desgastar batendo em tanta porta? Por que não dar ouvido a quem só tem razão? Jesus nunca despreza quem o amor procura. O céu é todo festa se recebe mais um cidadão. Amor eterno e paz são prêmios garantidos a quem quiser decidir. Não dá pra se esconder de quem conhece tudo e quer te ver sorrir. Jesus é toda esperança, socorro em ninguém, ninguém mais. A solução é se tornar criança nas mãos do Príncipe da Paz. Jesus é toda esperança, não há socorro.